envenena. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. O seu beijo doce me envenena. Menino vadio, falando macio. Pode ser pisando em pedras, dois pinhos, pensamentos loucos no caminho e a verdade só pode dizer. É só ver você chegar